Seja bem-vindo à Dória FM. ZYD 981. Operando em 98.1 MHz, São Paulo. Acesse o nosso site www.adoresempre.com.br. Curta nossa fanpage no Facebook, facebook.com/RadioAdoreFM. Adore sempre. 98.1. Adore sempre. Começa agora o programa da Assembleia de Deus Ministério do Belém. Direção-geral, pastor José Wellington Bezerra da Costa. Presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil. Assembleia de Deus Ministério do Belém. A igreja vem com aquele que brilha mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória, o céu derrama glória, porque a igreja vem arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre levantando um exército de vidas. É a igreja santa, a que perseguida. Muito bom dia, povo de Deus, povo abençoado, meus queridos ouvintes do programa Assembleia de Deus Ministério do Belém, em São Paulo. Que Deus abençoe a cada um dos nossos ouvintes, a cada um daqueles que conosco estão encerrando a semana de labuta, os dias úteis de trabalho desta semana e junto conosco, glorificando a Deus nesta manhã tão linda, tão abençoada. E hoje, realmente, céu azul, o sol brilhando, bênção pura, aleluia. Falei igual os nossos companheiros, os meus queridos conterrâneos cearenses. Glória a Deus. Ontem um irmão falou aqui que eu não gosto de cearense. Que conversa é essa, rapaz? Eu tenho sangue de lá. Glória a Jesus. Aleluia. Falei igual o nosso povo, né? Amém. Que bênção, que dia abençoado, um bom dia todo especial a você, um bom dia ao meu querido pastor João Barbosa da Silva, meu querido pastor habilidoso, que Deus te abençoe aonde estiver, pastor João, lá no Ceará, no meu Ceará abençoado, glória a Deus, pastor Laércio, presbítero Luiz Cláudio, a todos os nossos companheiros, que Deus abençoe a vida de cada um e que vocês possam retornar em paz desta viagem tão abençoada, tão feliz. Eu tenho certeza que nós ouviremos aqui semana que vem muitas novidades dessa semana lá em Fortaleza. E não esqueçam minha rede. Aleluia. Bom dia, meu querido pastor Renato. Bom dia, Márcio de Mello. Bom dia, pastor Davi. Bom dia a todos que nos ouvem na Rádio Adore FM. Mais uma manhã abençoada que Deus nos prepara. São 8 horas e 2 minutos. Sexta-feira, 24 de abril. Deus abençoe você que está aí no seu automóvel, na condução, em casa, na rua, onde quer que você esteja. Que a palavra de Deus fale imensamente a sua vida nessa manhã. E estamos aqui com muita alegria e nos preparando para orar. Daqui a pouquinho, daqui a alguns instantes, a primeira oração pela família e pastor Davi. Muitos testemunhos já chegando, pessoas sendo alcançadas, pessoas clamando a Deus todos os dias pelas suas famílias. E isto, sem dúvida, é algo muito bom. Inclusive, nós temos novidades para contar daqui a pouco sobre o programa e sobre a família. Você que está nos ouvindo aí, fique ligado. Isso, fique conosco, tem novidade no ar, hoje aqui, ao vivo, como diz o meu querido pastor João Barbosa, ao vivo e a cores. Muito bom. É isso mesmo, ao vivo e a cores, você estará ouvindo, tem novidade, tem coisas novas aqui para todos os nossos ouvintes do programa da Assembleia de Deus, do Ministério do Belém. Que Deus te abençoe, que você já possa estar aí se preparando, porque dentro de alguns instantes estaremos tirando este tempo precioso, esse tempo glorioso, que é o tempo da oração. Aonde São Paulo, em vários locais dessa cidade, no interior de São Paulo, a todos os nossos ouvintes que estão conosco no interior, por todo o estado, aonde as ondas desta rádio alcançam e aonde o aplicativo está sendo acessado, e você pode estar conosco orando nesta manhã. São Paulo para orar pela família. Nós estaremos buscando ao Senhor. São 40 dias, é um projeto e um propósito diante de Deus. 40 dias de oração, aonde estamos pedindo o mover de Deus para as nossas famílias. E eu sei E se eu orar com fé, e você também orar e clamar com fé, eu sei que o Senhor, Ele é poderoso para ouvir as nossas orações, para atender o pedido do seu povo que clama com humildade, com simplicidade, porém com muita devoção. E nós vamos fazer isso, porque neste momento, São Paulo para orar pela família. Família, a base de tudo, da sociedade, da igreja. Família, o bem maior que temos, a motivação para encarar os desafios do dia a dia. E nos últimos anos, a família vem sendo atacada em todos os sentidos. E por isso a Igreja Assembleia de Deus Ministério Belém te convida a participar de 40 dias de oração. São Paulo para orar pela família. 40 dias de propósito, orando pela família, todos os dias, aqui na Adore FM. Participe deste propósito de oração em favor do que realmente tem valor, a sua família. São Paulo para orar pela família, de segunda a sexta, pela manhã, aqui na Adore FM. Glória a Deus, glória a Deus. São Paulo se prepara para um mover de Deus sobrenatural. É isso mesmo. Cidade de São Paulo e também o estado de São Paulo, onde há um servo de Deus, onde há alguém agora suplicando por um socorro. Eu sei que existem muitas pessoas que oram conosco pela família. Pais que estão bem no seu casamento, estão bem no seu lar, porém você tem um filho, você tem um parente, você tem alguém que está sofrendo pelas astutas ciladas de Satanás, os dardos inflamados do maligno, que tem destruído a vida, a família de alguém que você conhece. E nós, eu sei que você está intercedendo, e eu quero te dizer, esta intercessão está subindo ao trono da graça de Deus. E muito em breve, nós colheremos o fruto deste momento de oração. Vamos falar com Deus. São Paulo para orar pela família. Vamos falar com Deus. Agora, agora, a oração da manhã. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te exaltamos, Pai querido, mais uma vez em tua presença. Mais uma manhã que o Senhor nos concede, uma semana que estamos terminando, Pai. E firmes neste propósito de orar todos os dias pela família. Pai querido, nós começamos esta sexta-feira aqui na Rádio Adore FM, colocando nas tuas mãos mais uma vez aquilo que temos de mais valioso, aquilo que temos de mais importante, aquilo que é o motivo das nossas vidas, aquilo que é o motivo das nossas preocupações, a nossa família, Pai. Nós sabemos, Senhor, que existem servos teus neste momento que oram te agradecendo, porque tem uma família abençoada, guardada por ti, que conhece a tua palavra, que te serve, que tem momentos de satisfação na tua presença, em harmonia entre eles. Mas também bem sabemos, Senhor, que existe uma boa parcela de pessoas que sonha com isto, que sonha com uma família em harmonia, que sonha com uma família que te sirva de coração, que sonha com uma família que viva dias de paz. Pai querido, Pai amado, o Senhor é o Deus que tudo pode. O Senhor é o Deus que tem todo o poder nos céus e na terra. O Senhor é aquele que pode transformar qualquer situação. E nós colocamos nas tuas mãos a família deste teu servo, que está passando por problemas em casa, que está passando por divisões, contendas, que a família, Senhor, se desentende todo dia. E ele percebe, Pai, que isso é uma ação maligna, que isso é consequência de não ouvir a tua palavra, consequência, talvez, de más amizades, de maus conselhos, de más influências. Deus querido, Deus maravilhoso, a nossa família é algo tão importante para nós, meu Pai, que afeta a nossa vida em todos os sentidos se ela não vai bem. E o inimigo sabe bem disso, Senhor. O inimigo sabe muito bem disso, que tem muitos ministérios parados, travados, com problemas, porque a família tem sido atingida. Deus amado, soberano, abençoa, Senhor, as famílias que agora juntas clamam a Ti, as famílias que agora se reúnem em oração. Nós bem sabemos, Pai, Tem muitas famílias que conseguem fazer isso pela manhã, se reunirem, orarem juntas, uns de mãos dadas, outros abraçados, outros de joelhos dobrados, outros prostrados aos seus pés. Meu Pai, livra, protege, une, sara, cura e glorifica, Senhor, o Teu nome em cada família, neste momento, para a honra e glória do Teu santo e glorioso nome. Glorificado, Senhor, e exaltado seja o Teu nome para sempre. Tu és o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Mas também Tu és o nosso Deus, o Deus que temos escolhido como Senhor e Salvador da nossa vida. Nós Te amamos, porque Tu és, Senhor, a raiz de Jessé. Tu és a pedra de esquina que os edificadores rejeitaram, mas nós não Te rejeitamos, nós Te amamos, Senhor. Nós Te glorificamos nesta manhã. Tu és a nossa rosa de Saron, Tu és o nosso lírio dos vales. Tu és, Senhor, a estrela mais linda da manhã. Aleluia. Tu és, Senhor, aleluia, a rosa mais linda do jardim de Deus. Tu és Jesus, o nosso amado Salvador, a quem nós glorificamos na manhã deste dia. E Te glorificamos, sim, Senhor, pela vida, pelo calçado que calçamos, a roupa que temos para vestir. Te louvamos pelo trabalho que temos para trabalhar. Te louvamos pela provisão, o pão de cada dia. Te louvamos por tudo, Senhor, que o Senhor tem realizado e feito em nossas vidas. Senhor, agora, Senhor, chega com a Tua providência, a Tua provisão no meio da família, no meio das famílias de cada um daqueles que neste momento, com fé, estão clamando, estão crendo num grande mover Teu, Senhor, para a sua família. Estende a Tua mão, Senhor. E aonde há agora, Senhor, alguém triste, uma lágrima de angústia, de tristeza, transforma esta lágrima, Senhor, em alegria. Transforma, Senhor Jesus, este momento de privação, este momento, Senhor, de divisão, de separação. Transforma, Senhor. Tu podes reverter todo o quadro, Senhor, de separação. Tu podes reverter todo o quadro, Senhor, de divisão no seio das famílias. Eu creio, Senhor, no Teu poder. Eu creio na manifestação da Tua glória nesta manhã. Eu creio, Senhor, que esta oração, ela sobe ao trono da Tua graça, Senhor. E a Tua bênção é manifestada para a vida do Teu povo que clama. Senhor, faz chegar o socorro, faz chegar a alegria, faz chegar a compreensão, faz chegar o entendimento no seio dos lares e que o Teu nome venha a ser glorificado. Sim, meu Deus. Senhor, em Teu nome santo, aleluia. Senhor, sela, meu Deus, este projeto com muitas vitórias, com muita bênção para a vida do Teu servo, da Tua serva, daquele que clama, aquele que também não Te conhece ainda como Salvador, mas que neste momento clama pelo Seu lar, pela Sua família. Faz milagres na vida dos filhos, na vida, Senhor, de todos os familiares. E aonde há uma raiz de amargura, aonde há uma semente de discórdia, de ira, plantada pelo inimigo, eu Te peço, arranca agora e traz a vitória do Teu povo para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Oh, aleluia. Oh, aleluia, glorifica a Deus nesta manhã, glorifica o Senhor teu Deus nesta manhã, aleluia, adoremos ao Senhor, Jesus é meu guia, oh, aleluia, adore ao Senhor, se você puder, levante um pouco o volume do seu rádio e adore o Senhor neste momento, levante a sua mão e glorifique o Senhor. Aleluia. Jesus, meu guia é. Oh. Senhor dará ordem aos seus anjos para te proteger. O Senhor que guarda a tua entrada e a tua saída. Ele que esquadrinha os teus passos, conhece os teus pensamentos. Nele você pode confiar. Aleluia, aleluia, oh glória a Deus, oh que bênção maravilhosa, Jesus meu guia é, glorificando a Deus, raiz coral, adorando, glorificando o Senhor nesta manhã, que você possa sentir este pastor abençoado. O salmista disse, ele é o meu pastor e nada me faltará. Este é o programa da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, levando sempre a palavra a sério. A palavra de Deus levada a sério. Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Sabe aquela palavra que você precisa ouvir da parte de Deus para mudar a sua história? Venha recebê-la neste domingo com o pastor José Wellington Bezerra da Costa. Um culto especial com adoração a Deus e a palavra levada a sério que muda a sua vida. Confia no Senhor. Glória a Deus. Você vai ter vitória. O Senhor é contigo. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Anote aí o endereço. Rua Conselheiro Cotegipe 273, no Belenzinho. Paralela à Avenida Celso Garcia. Altura do número 2200. Não esqueça, domingo que vem, às 7 da noite. Te esperamos lá. Se você procura por becas para o evento na sua igreja, então venha nos visitar. Temos mais de 90 modelos de becas e mini becas. Confeccionamos qualquer modelo à sua escolha. Temos também becas e golas avulsas. Se você precisa de becas para o evento na sua igreja, ligue agora. 2796-9122, ramal 242. Ou na rua Conselheiro Cotegipe 273, no Belenzinho. Atendemos todo o Brasil. Becas para o seu evento ou festividade na sua igreja. Participe do programa da Assembleia de Deus Ministério Belém pelo WhatsApp 11 95942 4907, 95942 4907. Não esqueça de colocar o seu nome e o seu bairro, ou ligue para a Adore FM 3285-4400. Toda segunda-feira, a Palavra de Deus para a Família, com o pastor José Wellington Costa Júnior, pastor vice-presidente da Assembleia de Deus Ministério do Belém. A Palavra de Deus para a Família, segunda-feira, na Adore FM. Neste sábado tem culto da mocidade na Assembleia de Deus Ministério do Belém sede. Lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade. Adoração, poder de Deus e a palavra que muda a sua vida. Neste sábado, com a participação de vários setores, jovens de toda São Paulo. Culto da mocidade da Assembleia de Deus Ministério do Belém sede, às 7 da noite, na Rua Conselheiro Cotegipe 273, Belém, altura do número 2000 da Avenida Celso Garcia. Ô glória! Muito bem, são 8 horas e 20 minutos, estamos juntos e você pode estar se preparando neste momento, porque hoje nós vamos ouvir palavra do dia, com meu querido companheiro, meu querido diácono, pastor da rádio, pastor. Márcio Melo, Márcio de Melo. O senhor vai me complicar me chamando de pastor, é aí. Márcio de Melo. Os pastores estão lá no Ceará, eu estou tranquilo, eles não estão ouvindo o senhor está falando. Não. É a bênção de Deus, é o ministério que o Senhor nos confiou de estar, ministério da comunicação. Boa. Aleluia. Ministros das comunicações pentecostais. Comunicações pentecostais, exatamente. Aleluia. Mas se prepare. Tenho certeza que Deus tem algo grande para realizar na sua vida e falar contigo na manhã desse dia. E nós vamos, dentro em breve, estar ouvindo a palavra do dia. A palavra para o dia chamado hoje. Aleluia! Deus tem algo grande a realizar. E você pode se preparar também para estar conosco. Você acaba de ouvir aí a nossa vinheta, convidando para o culto com a mocidade do Ministério do Belém. Logo mais estaremos falando sobre os setores que estão agendados, convocados para estarem conosco amanhã, sábado à noite. E eu tenho certeza que será uma grande festa espiritual. E você é um convidado todo especial. Todos os nossos ouvintes, aqueles que estão conosco nesta manhã, Deus tem algo grande a realizar. Glória a Jesus. E tem novidade para você, para todos os ouvintes do programa da Assembleia de Deus do Ministério do Belém. E eu queria já de antemão, mas nós vamos falar um pouquinho mais na segunda hora, mas seria bom que você já anunciasse essa novidade tão boa para todos os nossos ouvintes. Muito bem, há tempos já que os nossos irmãos vêm pedindo, né, formas de poder ouvir o programa em outros momentos. Tem gente que não consegue ouvir o programa inteiro pela manhã. Durante aqui, entre as 8 e as 10 da manhã. Tem gente que não consegue porque trabalha, porque estuda, porque nessa hora está na rua, né? Não tem como ter um rádio ali à mão. Então, nós temos uma coisa muito boa para compartilhar com você. Primeiro, nós temos agora uma conta no Facebook para você participar todos os dias, deixando o seu recado, contando aí como é que chega o programa da Assembleia de Deus Ministério Belém no seu lar, na sua casa. Acesse agora mesmo a nossa fanpage no Facebook. Como é que você procura? Bem fácil. facebook.com/ADBelém no rádio. AD, a letra A, e a letra D, Belém no rádio. Facinho, né? Você vai procurar a conta lá, você vai encontrar ali a AD Belém na Rádio Adore FM. Já tem algumas pessoas comentando. Tem gente, pastor, que já encontrou sem querer querendo, sabe? Pesquisando assim na internet, acabou chegando ali até a nossa fanpage, que nós nem tínhamos divulgado, mas já tem recado lá chegando. Eu acho bem legal essa coincidência também. AD Belém no rádio, tá? Essa é a nossa conta no Facebook. E na nossa conta no Face, em breve vai ter um monte de novidades, mas a principal é que você pode ouvir os programas lá no nosso Facebook. Então, essa semana inteira, a gente tivemos aí 4 programas. Tem lá o programa do dia 20, 21, 22 e 23. Quem quiser ouvir mais tarde, tiver com tempo, passar para alguém ouvir, é uma oportunidade aí de grátis. Não paga nada, pastor. Interessante, porque ontem mesmo, parece que teve o Uri lá da Lapa, que nos mandou, acho que foi anteontem, né? Que ele nos mandou um testemunho de uma irmã que estava gravando o programa para que os filhos pudessem ouvir à noite, voltando da faculdade, quando voltava da faculdade. E agora não há mais essa necessidade, né? Aqueles que quiserem podem estar acessando diretamente pelo Facebook. Os programas estarão subindo e ficando à disposição de todos os nossos ouvintes do programa Assembleia de Deus. O que você precisa fazer agora é divulgar o Facebook. Não é isso, Márcio? Compartilha, vai lá e compartilha. Você pode tanto compartilhar nossa fanpage aí no seu Facebook, quanto compartilhar os programas, tá? Faça isso, você vai abençoar muita gente, vai ser abençoado também. Nós acreditamos nesse projeto. Ó, eu estou até vendo aqui, ó, meu pastor já curtiu no Facebook hoje, o pastor Celso Nascimento. Se estiver ouvindo lá, pastor, um abraço para o senhor, Deus abençoe sua vida. Muita alegria saber que o senhor está sintonizado aí com a gente, curtindo a nossa fanpage. Muita gente já ligada, facebook.com/adbelém no rádio. Depois a gente vai passar aqui o e-mail para que você participe todos os dias através do e-mail. Já tem e-mail também para você. E o nosso WhatsApp de sempre, anote aí, 011-95942-4907, 95942-4907. E o nosso irmão Semer Felipe ou Felipe Semer? Rapaz, eu quero me desculpar aqui, ele levantou cedo hoje. Muito cedo. Veio perfumado, tá ali para o perfume sair na rádio, tá ali pronto, ali no nosso telefone. Você pode ligar para cá, 3285-4400, 3285-4400. Meu querido Semer Felipe da Silva, é o nosso Felipe. Ele é o coordenador da nossa mocidade ali do setor de Parque São Lucas. E hoje é a pessoa que está aqui para receber a sua ligação e nos ajudar aqui nos estúdios da Adora. Deus te abençoe, Semer. Muito obrigado pela sua cooperação muito carinhosa, de forma voluntária, por livre e espontânea pressão. Muito bom, muito bom. Não foi, eu intimei ele, glória a Deus, mas ele veio com carinho. E ele é ouvinte, ele está sempre participando, está sempre com a gente, já conhecia o programa por fora, agora está conhecendo por dentro. É, logo mais o Semer estará dando um bom dia aqui aos nossos ouvintes e nós já vamos agora para um momento especial, um momento da palavra do dia. Aquilo que Deus tem para realizar na sua vida, de orientação para a sua vida hoje, à luz da sua palavra. E desta feita, nós vamos ouvir o meu querido Márcio de Melo com a palavra do dia. Prepare o seu coração, porque aí vem palavra de Deus para o seu coração. A palavra de Deus levada a sério. Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Louvado seja o nome do Senhor, graças a Deus por mais essa oportunidade, eu louvo a Deus por esse voto de confiança dado aqui por nosso pastor Davi Araújo. Obrigado, pastor, Deus abençoe também o nosso pastor João Barbosa e a todos os pastores do nosso ministério. É uma honra poder representar a nossa igreja que prima pela palavra, que zela pela palavra de Deus. É um slogan que nós falamos todos os dias com muita alegria e com muito temor também. Uma igreja que leva a palavra de Deus a sério. Bem, o propósito, meus amados irmãos, aqui da primeira meditação da manhã é que você reflita por alguns momentos a respeito de algo que Deus tem a falar para a sua vida. Eu te convido a que juntos agora leamos aqui uma passagem muito conhecida da palavra de Deus. Eu particularmente gosto muito dessa palavra e te convido a abrir agora no livro de 1 Samuel, no capítulo de número 3. 1 Samuel, no capítulo de número 3, nós vamos ler aqui alguns versículos da palavra de Deus, não muitos, uma passagem muito conhecida que eu tenho certeza de que Deus tem algo a ministrar na sua vida nessa manhã. Amém? 1 Samuel, capítulo de número 3 e o verso de número 4 em diante, que fala assim: a palavra do Senhor. O Senhor chamou a Samuel e disse ele: eis-me aqui. E correu a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei. Ele disse: não te chamei eu. Torna a deitar-te. E foi e se deitou. Verso 6. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Verso 8, o Senhor, pois, tornou a chamar Samuel pela terceira vez. Ele se levantou e foi a Eli e disse, eis-me aqui, por que tu me chamaste? Então, entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem, pelo que Eli disse a Samuel, vai te deitar e há de ser que, se te chamar, dirás, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. E o último versículo que vamos ler. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. E disse Samuel, fala, porque o teu servo ouve. Meus amados, nós lemos aqui uma passagem imensamente conhecida da palavra de Deus. Nós sabemos quão essa passagem é conhecida, onde Samuel, um jovem Samuel que servia a Deus no templo, o jovem Samuel que havia sido dado por sua mãe, por seu pai, sua mãe Ana, que chegou a conceber Samuel após um milagre de Deus, porque ela não podia dar luz a filhos, não podia ter um filho. E quando ela veio a ter um filho, quando ela veio a poder ter, porque Deus deu essa oportunidade a ela, ela deu este filho, o pequeno Samuel, para que ele servisse no templo. Para que ele servisse no templo. E o pequeno Samuel crescia ali no templo e estava ele servindo ao Senhor da melhor maneira que podia, do melhor jeito que podia. E o templo, neste momento, era dirigido ali por um sacerdote, Eli, um sacerdote que já não estava mais na direção de Deus, um sacerdote que já não estava mais dando atenção à voz de Deus, assim como seus filhos também, Ofni e Finéias, que estavam inclusive envergonhando a obra de Deus, o ministério do seu pai, o ministério que eles tinham por herança. E o menino Samuel crescia ali, em meio àquela situação difícil, situação até mesmo de depravação, de falta de fé, situação de calamidade no templo. Até que chega um momento que Deus fala com Samuel, o chama, e Samuel não conhecia a voz de Deus. Por isso, logo no começo, na primeira vez que chamou, assim como nós lemos, na primeira vez que Deus o chamou pelo nome, ele não sabia que aquela era a voz de Deus. Ele não reconheceu. E o primeiro ponto que eu quero compartilhar com você, nesta manhã abençoada de sexta-feira, onde a semana está acabando, e vem aí mais um fim de semana, e talvez você passou a semana cansado, correndo para lá e para cá, se ocupando nos seus afazeres, e talvez assim como o pequeno Samuel, que, chamado por Deus, não reconheceu a voz de Deus, talvez você ao longo desta semana tenha sido chamado por Deus de alguma forma. Talvez Deus tentou falar com você ao longo dessa semana e você não entendeu que era Deus te falando algo. Você não entendeu que aquela voz era a voz de Deus. E veja bem que, assim como no caso de Samuel, Deus chamou uma vez, Deus chamou duas, Deus chamou três, até que ele foi orientado a ficar atento e a responder da forma correta para que Deus falasse com ele aquilo que teria de falar. Amados, hoje nós lutamos contra o tempo. Hoje nós lutamos todos os dias contra os afazeres. As pessoas estão cada vez mais ocupadas. Tem tempo para tudo, mas nem sempre tem tempo para ouvir a voz de Deus. Nem sempre tem tempo para ouvir aquilo que Deus tem a falar. E nem sempre tem tempo para estar sensíveis o suficiente para entender que é Deus que está falando. Veja bem que Samuel estava no templo, Samuel estava servindo a Deus, Samuel estava dedicando a sua vida à obra de Deus, ao serviço, à casa de Deus, representada ali no templo, e mesmo assim, ele demorou para entender porque não tinha experiência, porque não tinha sido instruído talvez ainda, demorou a entender que aquela voz que o chamava era a voz de Deus. E talvez essa seja a situação de muita gente nesta manhã, que serve a Deus, dedica a sua vida a Deus, está no templo e Deus está falando e você não está entendendo que é Deus que está falando. E você não está entendendo que é Deus que está querendo falar com você. Assim como Samuel ainda não tinha tido uma experiência com Deus, assim como Samuel ainda não tinha tido um encontro maior com Deus, não tinha tido noção do que era a presença de Deus, embora servisse a Deus no templo com toda a integridade, tem muita gente que serve a Deus, mas ainda não sentiu Deus falar com ela, mas ainda não teve uma experiência profunda com Deus. E eu te falo uma coisa, meu irmão, nesta manhã, com tremor e temor da palavra do Senhor, nós precisamos ter experiências com Deus. Nós precisamos ter noção de que Deus está falando conosco todo o tempo, Deus está nos chamando a uma intimidade maior em todo o tempo, em todos os momentos, e nós é que muitas das vezes não entendemos que Deus está nos chamando. E sabe que talvez Samuel, como já foi até mesmo pregado aqui há dias atrás, talvez Samuel, se ele fosse olhar pelos olhos carnais, pelos olhos humanos, a situação desoladora ao seu redor ali, a falta de fé, o mau exemplo que estava ao seu redor, não foi desculpa suficiente para que ele se contaminasse e ele estava íntegro. O pecado que estava ao redor dele, até mesmo a falta de temor de alguns que estavam ali ao seu redor, com a obrigação de servir a Deus, aquilo não contaminou ao menino Samuel, ao ponto de Deus querer falar com ele. E sabe que muitas pessoas nos dias de hoje, talvez pela falta de testemunho de quem está ao seu redor, talvez pela falta de temor de quem está ao seu redor, não ouve a voz de Deus, porque acha que Deus não fala mais, porque acha que Deus não tem mais interesse em sua vida, porque acha que Deus não tem mais interesse na igreja que ele está, na congregação que ele está, no lugar que ele está firmado. Mas que nós meditemos nessa manhã, nessa simples meditação, nessa simples palavra, em que quando Deus chamou, Samuel precisava responder da forma correta para que Deus falasse com ele aquilo que tinha de falar. Deus, ele chama você pelo nome, nesta manhã, se você acredita. Responda ao Senhor, manifeste ao Senhor que você está disposto a ouvi-lo, que você está disposto a servi-lo, que você está disposto a atendê-lo, independente de onde quer que você esteja. Deus chama e te convida a ter mais intimidade com ele, a ter um encontro maior ainda com ele. E Samuel foi um grande exemplo, porque nós bem sabemos pela história que Deus queria falar com Samuel porque Deus queria propor um concerto para aquela nação e este concerto iria começar a partir de Samuel, a partir da mensagem e do testemunho de Samuel. Talvez Deus tenha uma grande obra a cumprir aí no bairro que você está, aí em meio à família que você está inserido, aí na congregação que você está, na empresa que você está, e Deus está te chamando nesta manhã pelo seu nome, e você precisa responder, porque a obra, ela vai ser feita a partir da tua resposta. Diga sim para o Senhor nessa manhã, responda a Ele, fala Senhor que eu quero te ouvir, fala Senhor que eu quero te servir, e você verá que uma grande obra vai acontecer. Acredite em Deus. Acredite na palavra do Senhor. Atenda a voz do Senhor nesta manhã. Samuel atendeu e uma grande obra começou. O Senhor te chama hoje. Eu não sei quem é você, não sei onde você mora, mas eu sei que a palavra de Deus ela vai ao seu encontro nessa manhã. Responda aí, levante a sua mão onde você está e diga: Senhor, fala comigo que eu quero te ouvir. Senhor, fala comigo que eu quero te servir. Senhor, me direciona para que eu vá para o rumo que o Senhor tem para a minha vida. Amado, abra os teus ouvidos, abra o teu coração. Eu tenho certeza de que Deus tem uma obra na tua vida. Atenda a voz de Deus e acredite, Deus é bom e Ele te chama para te usar nesta terra. Que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo um rio para me dar a vida, este rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo um rio para me dar a vida. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes a resposta que Deus quer que você dê, a voz dele nesta manhã, seja uma mudança de postura, seja uma mudança de comportamento, seja uma mudança nos seus hábitos de vida, uma mudança no seu jeito de se comportar, às vezes até mesmo no seu jeito de se vestir, não sei. Mas Deus, ele sempre tem algo a propor a você que acredita na sua palavra. É preciso que eu e você estejamos atentos a responder a Deus, a sinalizar a Deus que nós estamos aqui prontos para ouvi-lo, para que ele fale conosco. Não adianta nada Deus falar, falar, falar e você não atender à altura, e você não se propor, se dispor a servir. Eu acredito, meu irmão, que Deus ele quer te usar, mas você precisa se dispor para isso. Se entregue nas mãos do Senhor. Você verá, a obra que ele fará é muito grande, para a honra e glória do seu nome. Sou teu milagre, usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Amém. Deixe Deus te usar e acredite que ele te chama nesta manhã. Este é o programa da Assembleia de Deus Ministério do Belém, levando a palavra de Deus a sério. A palavra de Deus levada a sério. Assembleia de Deus Ministério do Belém. Domingo, venha adorar a Deus na Assembleia de Deus Ministério do Belém, sede. O pastor José Wellington Bezerra da Costa espera por você com uma palavra de transformação. Domingo, às 7 da noite, Rua Conselheiro Cotegipe 273, Belenzinho, São Paulo. Você já pensou em ser corretor de imóveis? A Habite Casas Itaplan, um grupo com 80 anos de atividade, está selecionando novos associados. Se você procura uma nova oportunidade de trabalho, venha para o ramo que pode te dar ótima remuneração e crescimento profissional. Ligue agora e tenha mais informações. 3535-5555. 3535-5555. Esta pode ser a sua chance. Habite Casa Itaplan, uma empresa do Grupo Ló. Você está ouvindo o programa da Assembleia de Deus Ministério do Belém. Direção pastor José Wellington Bezerra da Costa, o pastor do Brasil. Venha conhecer a nova Império do Óleo, uma empresa com tradição, mais de 15 anos no mercado, com serviços de troca de óleo especializada. Nova Império do Óleo, aproveite a promoção, dizendo que é ouvinte da Adore FM, ganhe uma limpeza de motor, cristalização de para-brisa e ainda um desconto especial. Nova Império do Óleo, a melhor opção para seu veículo na zona sul da cidade. Acesse agora e descubra o endereço mais perto de você, novaimperiodooleo.com.br, ou ligue 3530-0705, 3530 0705. Ô glória! Ô glória! Aleluia! Glória a Deus! 8 horas e 44 minutos. Estamos chegando ao finalzinho aí da nossa primeira hora. E que primeira hora abençoada. Pois é, eu estava falando aqui, Renato. Agora nós temos, nós já temos pastor pregador. E agora nós temos locutor pregador. Nós temos pastor operador também. Pastor operador, pastor pregador e locutor pregador. Pronto. Tá. Pronto, está perfeita a equipe. Está feito o ministério que aqui. Que bênção, Márcio, que palavra maravilhosa. Eu tenho certeza que Deus esta manhã falou profundamente ao coração de muitos dos nossos ouvintes. Muitos que não estão entendendo, não entendem o chamado, não entendem. Às vezes, a forma como Deus está se manifestando, assim como Samuel também não entendia. E esta orientação, ela é primordial na nossa vida. Para que você, nesta manhã, possa identificar que o Senhor tem procurado te direcionar de várias formas. Nesta manhã, não fuja mais do direcionamento de Deus. Diga, fala, Senhor. Porque o teu servo ouve. Que lindo, Márcio. Amém, pastor. Eu glorifico a Deus pela sua vida, por essa linda mensagem. E eu tenho certeza que retornando à nossa equipe lá do Ceará, rapaz, não sei não, hein? Eu puxar minha orelha, eu e o pastor João já podemos sair de férias, porque você já toma conta aí, já prega à vontade, pensa pura. Não brinca não, pastor. Faça isso não, pelo amor de Deus. Aleluia. Meus queridos irmãos, meus queridos ouvintes, que bênção, parece que tem muito babaço, tem babaço? Tem sim, pastor, mas meu sistema travou aqui agora. Travou o sistema do babaço? Travou aqui, mas ó, o pessoal que tá ligando aí, fica à vontade, o Semer tá ali, a orelha do Semer já tá vermelha ali, pastor, muita gente ligando no 0-11-3285-4400, ligue, e chegou aquele momento de você falar no ar, bater aquele papo com a gente, contar aí como é que está a sua manhã, e além disso, poder mandar o famoso... Babaço, é o quadro do... É babaço, pastor? Assim que não, fala? Não, abraço, né? Abraço, rapaz, abraço. Que sabe o que o pessoal manda aqui? É babaço, oh. Carinhosamente, falando. Hoje de manhã, eu recebi aqui um recado de uma irmã muito abençoada. Ela falou assim, que ela gosta muito do Cadê Você? Cadê você, pastor João? Cadê você, Alá? Cadê você, Luiz Cláudio? Cadê você? Cadê os nossos queridos? Tem um cadê você aí? Tem aí. Não tem. Esquece minha rede, rapaz. Juízo, hein? Juízo. Pode usar cadê você, pastor? Não. Pode usar o cadê você. Cadê você, Labandas, Tequeia, Laias. Esse é pro pastor João. Esse é pro pastor João. É, pastor. Rapaz, ele não manda nem um zap zap pra gente. Não, ele mandou hoje 6:30. Eu acho que ele tentou ligar até, pastor, mas acho que não conseguiu. Eles estão trabalhando muito lá na AGO. É a AGO? Estão o quê? Trabalhando. Ah, meu Deus. Mas tá sim, pastor, tá sim. Senhor, perdoa, Senhor, porque ele não sabe o que é desse. Ó, um abraço pro nosso irmão Lislier, que tá lá no Ceará. Eu não sei o que o Lislier tá fazendo no Ceará. Lislier não é mineiro? É mineiro, né? Mas foi lá receber a unção do cearense lá. Tá aqui ouvindo também, lá do Ceará, mandando um abraço para todos. Tem aqui também o nosso irmão Denner, mandando um abraço para todos e a paz do Senhor Jesus. Pessoal participando pelo nosso WhatsApp. Manda aí o teu recado também, 011-959-424907. Mas o pastor João tá com saudade, pastor. Ele falou que não vê a hora de segunda-feira te entregar a sua rede e te dar o seu abraço também, viu? Eu não acredito que ele já comprou. Já comprou? Então, não sei se já comprou, mas tá com vontade de entregar. De repente vai comprar hoje. Se ele já comprou, então eu vou falar agora. Aleluia! Ô, Glória! Olha, meus queridos irmãos, queridos ouvintes, você precisa estar preparado. Prepare aí o seu coração, prepare a sua agenda, se programe direitinho, porque amanhã nós temos culto com a nossa mocidade de todo o Ministério do Belém, na sede do Belém, Rua Conselheiro Cotegipe, 273, a 4 quadras da Estação Belém do metrô. Você pode estar conosco. Nós temos aí um convite todo especial a todos os nossos setores, a todos os nossos ouvintes. Você que não frequenta nenhuma igreja evangélica e deseja estar conosco, você é meu convidado, por favor, estaremos lá para poder abraçá-lo. E aí você vem para glorificar o Senhor neste culto. Os setores que estão agendados, que estão na agenda do Ministério para participarem este final de semana, Arthur Alvim, anote aí. Arthur Alvim, Arujá, Calcaia do Alto, Parque... Ô, Semer, Semer, olha para mim. Parque São Lucas, vigia na terra, hein? Parque São Lucas, Embu das Artes e Alto do Ipiranga. Glória a Deus. Arthur Alvim, Arujá, Calcaia do Alto, Parque São Lucas, Embu das Artes e Alto de Ipiranga. Um alô todo especial a todos os nossos pastores setoriais, que são os pastores desses setores que eu acabei de falar. Eu peço a cooperação dos nossos pastores, que oriente os nossos jovens para estarem conosco neste culto com a nossa mocidade no próximo sábado, a partir das 19 horas. E a mocidade é um dos maiores departamentos da nossa igreja, um dos maiores departamentos, principalmente porque tem muitos jovens, glória a Deus por isso, né, pastor? E é um trabalho muito, muito intenso, muito forte que acontece ali, todo na sede do Belém, pastor, é todo último sábado, porque muda de acordo com cada setor e eu fico um pouco confuso. Mas na sede do Belém, quando é que acontece aqui o culto da mocidade? Todos os últimos sábados de cada mês. O não último importa. Sábado. É, não importa. Se o mês tiver 5 sábados, é o último sábado. Sempre o último sábado. Agora, Márcio, você falou que a mocidade é um dos maiores departamentos. Você sabe que eu tenho participado de alguns encontros com as nossas irmãs do Círculo de Oração. Outro grande departamento também. Eu tenho certeza. A mocidade realmente é um grande departamento. Um grupo que de 5 anos para cá, praticamente 8 anos para cá, surgiram aí os grupos de adolescentes na igreja, né, que vem com a força, e nós glorificamos a Deus porque é a força jovem da igreja, é a juventude da igreja. Mas eu tenho certeza, Márcio, que realmente o sustentáculo da igreja são as irmãs do Círculo de Oração. Sem dúvida. A quem nesta manhã eu mando um abraço todo especial. A todas as nossas irmãs do Círculo de Oração, que se fazem representar através da nossa querida irmã Wanda Freire Costa, a esposa do nosso presidente, e que é a coordenadora geral de todas as nossas irmãs do Círculo de Oração, esse trabalho tão lindo. E está chegando aí o encontro com as nossas irmãs do Círculo de Oração. Se prepare, teremos muita coisa boa, nós estamos acabando o mês de abril, entrando em maio aí praticamente, semana que vem já é mês de maio, e no mês de junho. Junho nós teremos encontro com o Círculo de Oração, trazendo aí para vocês um convite todo especial da nossa irmã Wanda Freire. Teremos o encontro do Círculo de Oração e no mês de julho, mês 7, o encontro com os nossos jovens da UMADEB, de todo o Ministério do Belém. Então, só para fazer o link aí, neste sábado é o culto da mocidade na sede do Belém e o nosso irmão, da pastora Davi Araújo, aqui falando sobre as irmãs. Olha, pastor, muito me surpreende, muitas irmãs que fazem parte do nosso círculo de oração em todo o Ministério estão fazendo parte do grupo de oração pela família e eu garanto para o senhor, pelo menos 70% das pessoas que estão inscritas são mulheres que se dedicam aí todos os dias a orarem por suas famílias, a orarem pelo ministério, orarem pela obra de Deus. Então nós agradecemos aqui a Deus pela vida de todas as mulheres que fazem parte do Círculo de Oração. Minha mamãe faz parte do Círculo de Oração, é uma das colunas aí da minha vida, tem orado muito por nós, por esse projeto, e é só um pequeno exemplo de todas as irmãs que têm orado. Preciso mandar um abraço aqui para uma irmã que é do Círculo de Oração, lá da nossa congregação, irmã Darcy. Ela ficou muito triste, que ela não consegue ligar, pastor. Ela falou que tenta e não consegue. Mas está aqui mandado o meu abraço, irmã Darcy. Ela gosta muito de ouvir a palavra de Deus todo dia, gosta muito do senhor. Mandou um babaço para o senhor também. Babacinho? Babacinho. Manda um babacinho também para a irmã Darcy. Que Deus abençoe nossa irmã, as nossas queridas mamães. Glória a Deus, um beijo todo especial. Mês das mães, mês que vem, né? É, minha querida mamãe, irmã Zuila, que está lá ouvindo, ela ouve o programa todo dia. Glória a Deus, um beijo, mãe, benção, mãe. Lá em casa a gente fala benção, mãe. Opa, lá em casa também, se não falar é a chinela que corre, pastor. É, benção, mãe, benção, mãe. Glória a Jesus. Muito que Deus, bom. Que Deus abençoe as nossas irmãs do Círculo de Oração. Um beijo todo especial no coração de todas as nossas irmãs do Círculo de Oração. E eu quero fazer um pedido aqui, Márcio, no ar. Minhas queridas irmãs do Círculo de Oração, irmãs de oração mesmo, que realmente têm a sua vida no altar de Deus, inclua a minha vida, a vida do pastor João, a vida do Márcio, a vida do pastor Alaércio, do Luiz Cláudio, a vida do Renato, que está aqui, o Tiago, o pessoal da técnica. Olha, inclua as nossas vidas no caderninho de oração de vocês. E quando vocês estiverem de joelhos, orem por nós. Orem por nós, não é fácil. As retaliações de Satanás são muitas, mas todos os dias temos procurado estar aqui para trazer uma palavra de Deus ao seu coração, com seriedade e com muita clareza e com muita humildade na presença de Deus. Nós estamos encerrando a nossa primeira hora, estamos chegando aí à nossa querida, a nossa querido Blake, como é que é aquele negócio? É, Pastor João online aqui, vou ver o que ele quer falar, mas é o Blake com dois L's. Ele falou que quando eu falo com dois L's eu jogo ele lá embaixo, mas não é isso. Não é? É brincadeira. É brincadeira. É brincadeira, é Blakeada. Vamos dar uma Blakeadinha agora. E a Dori vai entrar aí com os anúncios da rádio, tudo, mas você não saia daí não. Fique conosco, daqui uma hora estaremos, daqui uma hora não, na segunda hora estaremos de volta para glorificar a Deus contigo. É o programa da Assembleia de Deus Ministério do Belém, fique ligado, uma ótima sexta-feira. Daqui a pouco, mais adoração. Adore! Toda pessoa que desconhece a esfera espiritual é uma forte candidata à depressão. A causa genérica da depressão é o afastamento do homem do Onipotente. É assim, fundamentando-se nas Escrituras Sagradas, que o livro Livre-se da Depressão expõe as verdades divinas que possibilitam a cura e a liberdade aos que sofrem deste mal. Livre-se da Depressão, o livro. Adquira já o seu ligando. 0 operadora 11 2970 1120 0 operadora 11 2970 1120 2970 1120. Neste sábado tem mais uma linda festa de inauguração da mais nova loja da ótica Gil Lancaster, desta vez no Parque dos Camargos, em Barueri, na Avenida Zélia 920. Aproveite e adquira óculos a partir de R$29,80 mensais, sem entrada no cartão. E na compra do seu óculos completo, você ganha 7 presentes. É neste sábado, por isso, não perca tempo. Já marque agora o seu exame de vista. 2182-9199. 2182-9199. 2182-9199. Presença do evangelista e deputado estadual Gil Lancaster, da família Lancaster e toda a equipe do programa Gil Lancaster de rádio. Ligue agora e confirme sua presença. 2182-9199. É neste sábado, a partir das 9 da manhã, festa de inauguração da mais nova loja da ótica Gil Lancaster, desta vez no Parque dos Camargos, em Barueri. Adore! Alô, alô, ouvinte da Adore FM. O amigo Jeremias Neto tem um recado importante para você. Eu quero falar de Rizotex, o creme que deixa você 5, 10 anos mais jovem. Quer conhecer? Ligue agora, 0 operadora 11 3112 2500. Você pode ligar a cobrar. 0 operadora 11 3112 2500. Rizotex, são mais de 50 anos de história. Ele combate rugas, marcas de expressão. Se você sofre com manchas, manchas do sol, da gravidez, mancha senil, mancha deixada pela espinha, ligue agora, não perca tempo. E se você também tem rachaduras no calcanhar, é o Rizotex que você vai passar. Ligando agora, você tem um mega desconto de 40, 50%. Ganha 2 presentes. Cheque para 60 dias. Paga no cheque, cartão, boleto. A entrega é imediata e graciosa. Ligue 0 operadora 11 3112 2500. 3112-2500, Rizotex. Ô, dona de casa, minha amiga, se você deseja combater o pezinho de galinha, essa ruga que fica em cima do lábio superior, imitando um código de barras, ligue agora, 0 operadora 11 3112-2500, 0 operadora 11 3112-2500. Nesse mesmo telefone, você também encontra a famosa Balafáfia. Adore! Ih, amor, pelas minhas contas, não vamos conseguir pagar o carro de novo. Acho que vamos ter que devolver o carro. De jeito nenhum, ainda mais que pagamos um monte de parcelas, amor. Ué, e o que nós fazemos então? Olha, essa semana minha amiga falou da Gênesis Prime. Gênesis Prime? É, Gênesis Prime. Eles conseguem até 50% de desconto nas parcelas do financiamento. E o que é melhor, se a gente for quitar o carro, a Gênesis Prime consegue um desconto de até 87%. Como assim, Marcela? Presta atenção. Minha amiga tinha uma dívida de 32 mil e conseguiu quitar com apenas 8 mil reais. Mas isso é muito bom. Vamos agora para a Gênesis Prime. Ligue agora para a Gênesis Prime. 4620-6642. 4620-6642. Ou acesse o nosso site GênesisPrimeAssociados.com.br. Seja bem-vindo à Dória FM. ZYD 981. Operando em 98.1 MHz, São Paulo. Acesse o nosso site www.adoresempre.com.br. Curta nossa fanpage no Facebook, facebook.com/RadioAdoreFM. Adore sempre. 98.1. Adore sempre. Ô glória! Aleluia! Glória a Deus! 9 horas na capital de São Paulo, glorificando a Deus, céu azul, sol brilhando e grande probabilidade de bênção sobre a sua vida, porque a bênção do Senhor sempre está sobre nós. Glória a Deus. Nós falamos às vezes probabilidades, por quê? Porque as nossas atitudes podem mudar a atuação de Deus na nossa vida. Sim, glória a Deus. Você precisa manter a sua vida diante do altar de Deus para desfrutar de uma forma completa e íntegra a bênção de Deus na sua vida. E nós glorificamos a Deus, Márcio, porque nesta manhã a gente brincou tanto aqui, mexemos com o pastor João, e não é que ele mandou uma saudação aí pro povo? Acordou cedíssimo. Acordou cedo. E mandou um recado com a voz bonita, bonita, como sempre. Bonita, bonita. Voz de conferencista internacional de todos os tempos. Muito bom. Grande pastor João. Nós vamos ouvir o pastor João trazer uma saudação neste momento a todos os nossos ouvintes da Adore. Pastor João, aí está a sua saudação, que está indo a todos os nossos irmãos pela Rádio Adore 98.1 e pelo aplicativo da Adore FM. Vamos lá. Doutor Davi Araújo, que prazer poder falar com vocês. Estamos terminando os trabalhos convencionais. Graças a Deus, tudo na mais perfeita paz. E agora, nos preparando para o retorno para a grande capital de São Paulo. Louvando a Deus pelo que Deus tem feito através da programação e da maneira que Deus tem usado vocês aí para o trabalho. Deus abençoe. É realmente maravilhoso saber que Deus usa de maneira poderosa aqueles que se entregam em suas mãos. Louvo a Deus pelo grande número, pelos milhares de ouvintes que nos ouvem todos os dias através da Adore FM, louvando a Deus conosco, orando conosco e sendo tocados pelo poder da palavra. Graças a Deus. Que Deus abençoe a todas as famílias. Eu, pastor João Barbosa, pastor Alaércio e o Luiz, que fazemos parte da história dessa programação. Mandamos um abraço aqui do Ceará. Um abraço grande de todos os cearenses. E tem uma notícia bonita. Muita gente aqui está acompanhando o programa através do aplicativo da Adore FM. E essa programação tem abençoado a vida de muitos cearenses também. Um abraço grande a todos. Deus abençoe. Eu, pastor João Barbosa, o Alaércio, Luiz, estaremos juntos na próxima segunda-feira adorando a Deus. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe o seu trabalho. Deus dê um bom final de semana a todos vocês. Final de semana abençoado, ok? Um abraço meu e de todos que estão aqui no trabalho convencional, retornando a São Paulo para juntos continuarmos trabalhando. Abraço, Deus abençoe. Muito bem, 9:03. Um grande abraço ao senhor também, pastor João, pastor Alaércio, toda a nossa equipe. E pelo vento, assim, na gravação, a brisa tá gostosa. Tá bacana, pastor. Tá boa, tá joia. Maravilha. Vamos continuar adorando o Senhor. Jesus, Adriano Romero, Mi Universo. No quiero separarte un día, solamente que seas mi universo. No quiero darte mis palabras como gotas. Quiero un diluvio de alabanzas en mi boca. Que seas mi universo. Ligue pra cá, 3285-4400, 3285-4400, estamos aguardando, esperando a sua ligação. Se estiver ocupado, insista, glória a Deus, queremos falar contigo no ar, glorificando a Deus pela sua vida, por tudo. Que sejas meu universo, Senhor. Adore o Senhor neste momento. Que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo que seas mi universo. No quiero darte solo parte de mis años. Te quiero dueño de mi tiempo y de mi espacio. Que seas mi universo. No quiero ser mi voluntad, quiero agradarte. Y cada sueño que hay en mí quiero entregarte. Que seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso. Que seas el primer aliento en la mañana, la luz en mi ventana. Que seas mi universo, que llenes cada uno de mis pensamientos. Que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo que seas mi universo. Que seas todo lo que siento y lo que pienso. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Que seas mi universo. Que llenes cada uno de mis pensamientos. Que tu presencia y tu Jesús, es mi deseo que seas mi universo. 9:07, um ótimo dia. Essa é a Dori FM e este é o programa da Assembleia de Deus Ministério Belém. Participe do programa da Assembleia de Deus Ministério Belém pelo WhatsApp 11 95942 4907, 95942 4907. Não esqueça de colocar o seu nome e o seu bairro, ou ligue para a Dori FM 3285-4400. Sabe aquela palavra que você precisa ouvir da parte de Deus para mudar a sua história? Venha recebê-la neste domingo com o pastor José Wellington Bezerra da Costa. Um culto especial com adoração a Deus e a palavra levada a sério, que muda a sua vida. Você pode ser um vaso rachado, você pode até estar em pedaços, não tem problema. O nosso Deus é o Deus dos milagres. Ele vai juntar, a Bíblia diz, junto o caco ao seu caco e faz da tua vida um vaso novo para a glória do seu nome. Rua Conselheiro Cotegipe 273, no Belenzinho, paralela à Avenida Celso Garcia, altura do número 2200. Não esqueça, domingo que vem, às 19h, te esperamos lá. Venha conhecer a nova Império do Óleo, uma empresa com tradição, mais de 15 anos no mercado, com serviços de troca de óleo especializada. Nova Império do Óleo, aproveite a promoção, dizendo que é ouvinte da Adore FM, ganhe uma limpeza de motor, cristalização de para-brisa e ainda um desconto especial. Nova Império do Óleo, a melhor opção para seu veículo na zona sul da cidade. Acesse agora e descubra o endereço mais perto de você, novaimperiodooleo.com.br, ou ligue 3530-0705, 3530-0705. 3240-0705. Você está ouvindo o programa da Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Direção Pastor José Wellington Bezerra da Costa, o pastor do Brasil. Você já pensou em ser corretor de imóveis? A Abit Casas Itaplan, um grupo com 80 anos de atividade, está selecionando novos associados. Se você procura uma nova oportunidade de trabalho, venha para o ramo que pode te dar ótima remuneração e crescimento profissional. Ligue agora e tenha mais informações. 3535-5555. 3535-5555. Esta pode ser a sua chance. Abit Casa Itaplan, uma empresa do Grupo Ló. São 9:10, estamos de volta para abençoar a sua manhã. É o programa da Assembleia de Deus, Ministério Belém. Olha, semana de uma série de novidades aqui, né? Essa semana, conforme já falamos, os nossos pastores estão ali cumprindo uma missão, já retornando para São Paulo a partir de hoje. E segunda-feira estarão aqui, pastor João, pastor Alaércio, também o presbítero Luiz Cláudio, estão lá na Convenção Geral das Assembleias de Deus no Ceará, né? E nós estamos aqui, eu, pastor Davi, está aqui ao meu lado também. Ou será que... Não, eu que estou ao lado do pastor Davi. É isso mesmo. Pronto, pastor Davi Araújo está aqui na responsabilidade desse projeto. Estou aqui para ajudá-lo. E nessa semana nós contamos aqui com um auxílio muito mais do que especial, que foi a palavra pastoral do nosso pastor José Wellington Bezerra da Costa. É uma novidade no programa também, mais uma novidade, além do nosso Facebook, que já tem um monte de recados lá, daqui a pouco eu vou ler alguns, é a palavra pastoral todos os dias. Como é que funciona? Pastor José Wellington diariamente vai dar um conselho, dar um aconselhamento a você que passou por alguma situação específica. Por exemplo, uma irmã mandou uma pergunta essa semana para nós, e semana que vem o pastor já vai responder. Ela pergunta sobre família, é uma situação que ela passou, e ela ficou com dúvida, pediu para o pastor dar uma opinião. Semana que vem, ele vai dar essa resposta para você, minha irmã. E se você tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta para o pastor José Wellington Bezerra da Costa, mande aí a sua dúvida, a sua pergunta, nós iremos passar a ele e ele irá responder aqui no ar. Hoje está chegando o momento da palavra pastoral, e é bom ouvir o pastor presidente com uma palavra ao nosso coração, não é, pastor Davi? Olha, Márcio, é uma bênção poder ter o nosso pastor presidente aconselhando não só a nós aqui, mas a toda a igreja do Brasil. Pastor José Wellington, hoje, que é o presidente das Assembleias de Deus no Brasil, da CGADB, é o presidente também do Ministério do Belém, da Confradesp e da igreja da capital de São Paulo, em toda a capital de São Paulo. Então nós glorificamos a Deus. Ele bendisse em uma das gravações e já tem aí, completando 81 anos de idade. São 57 anos de ministério. E nós glorificamos a Deus. Você sabe que esses dias nosso pastor, ele foi convidado para estar lá em Camboriú, naquele congresso famoso lá em Balneário de Camboriú, onde vários pregadores se reúnem ali para pregar a palavra de Deus, um congresso muito falado em todo o Brasil. Talvez o maior da América do Sul. O maior da América do Sul, com certeza. E lá estava o nosso pastor, presidente, que foi convidado pelo pastor daquele lugar para trazer um aconselhamento, uma palavra pastoral a todos os conferencistas, a todos os pregadores do Evangelho. E nós glorificamos a Deus, porque o pastor José Wellington é um homem simples, humilde, e nós sentimos a destilação do amor nas suas palavras. E nós vamos ouvir pastor Wellington trazendo uma palavra de conselho pastoral ao seu coração nesta manhã. Agora, a palavra pastoral com o pastor José Wellington Bezerra da Costa, aconselhando e tirando a sua dúvida. Eu desejo cumprimentar os nossos radiovintes com um bom dia e aos nossos queridos irmãos com a paz do Senhor. Quem vos fala nesse instante é o pastor José Wellington Bezerra da Costa, pastor da Assembleia de Deus do Ministério do Belém, presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil e seu irmão em Cristo Jesus. Para você que, com tristeza, tropeçou e caiu? Com certeza, todos nós somos homens, nós cometemos alguns deslizes, e todas as vezes que nós deslizamos, porque nós não pecamos por desejo de pecar. Infelizmente, vivemos no meio de circunstâncias que algumas vezes nos levam a falhar. E são nestas falhas que nós sentimos diante do nosso Deus e nos voltamos para a presença do Senhor e pedimos a Ele perdão. São João disse que Ele é o nosso advogado. Certamente Jesus advogará a nossa falha diante do Pai e nos perdoará, tirando aquela mancha, aquele fracasso, aquele deslize e tornando a alegria da salvação sempre viva na nossa vida. Nosso Deus é um Deus de amor. É o Deus sempre que nos oferece uma segunda oportunidade. A Bíblia é muito enfática nesse particular. A Bíblia diz: quem está em pé, cuidado não caia. Mas diz a Bíblia: se o justo cair, até 7 vezes o Senhor levantará. Daí o porquê, eu quero dizer para você, meu irmão, que tropeçou, caiu, fracassou, não deixe o desânimo dominar sua vida. Olhe para Jesus. Os seus braços ainda estão abertos para você. O seu coração está dilatado pela sua vida. Volta para o Senhor como um verdadeiro filho pródigo. Com certeza você vai receber o abraço carinhoso do nosso Deus, o perdão e uma renovação para a sua vida espiritual. Pastor José Wellington Bezerra da Costa, ora por sua vida. Eu queria orar com você. E se você quiser me acompanhar, será muito útil para a sua vida. Jesus querido, nosso mediador, nosso intercessor, nesse instante, meu Pai, eu te peço, abençoa estas pessoas que sentem nos seus corações que falharam, que tropeçaram, Senhor, que fracassaram. Estenda-se as tuas mãos santas sobre elas, estenda a tua mão amiga para trazê-las para perto de ti. Senhor, perdoa-as e faça sentir o seu amor, uma reconciliação contigo, para que a paz e a alegria possa reinar nestes corações combalidos. Eu gostaria de deixar a critério dos irmãos e das pessoas amigas que nos acompanham pelo nosso programa na Rádio Adore, das 8 às 10 de cada manhã, de segunda a sexta-feira. Se você tem uma dificuldade e quiser nos perguntar, eu estou me colocando à disposição para responder a vocês, orando a Deus, pedindo a Deus, porque eu sirvo a um Deus que sabe e que pode todas as coisas. Daí o porquê, meu irmão, meu amigo, se eu puder te dar um conselho, estou à tua disposição. Mande o seu pedido por escrito ou por telefone para os nossos irmãos aqui no nosso programa e nós estaremos respondendo a cada um. Que a paz do nosso Deus reine no coração de todos vocês. Amém. Participe do quadro A Palavra Pastoral com o pastor José Wellington Bezerra da Costa, enviando a sua pergunta por e-mail para adbelemnoar@gmail.com, adbelemnoar@gmail.com, ou através do WhatsApp, enviando a sua pergunta em áudio para 0 operadora 11 95942 4907. Não esqueça de gravar o seu nome, a sua cidade e também a sua dúvida. A Palavra Pastoral com o pastor José Wellington Bezerra da Costa, o pastor do Brasil. Glória a Deus, que alegria poder ouvir a voz do nosso pastor aconselhando a você que caiu, tropeçou, acabou cometendo uma falha na sua vida. Tem essa marca, né, da falha, do erro, mas tem vontade, tem desejo de se consertar. Como é bom ouvir a voz do nosso pastor falando com um tom de amor, né, um gesto de amor, de que o Senhor é o Deus que perdoa, que te recebe. E amém, que seja assim na sua vida, que você seja recebido e perdoado nessa manhã. Semana que vem tem mais com o nosso pastor José Wellington, trazendo mais aconselhamento. Pastor, só quem ama sabe o que é perdoar. E o Senhor Jesus nos ama E como é bom ver um pastor, assim como o nosso pastor presente, que tem este amor no coração, a ponto de dizer, olha, você vai ser perdoado, se você quiser ser perdoado. Isso é muito bonito, né, pastor? Condenar, às vezes, é mais fácil para alguns, mas perdoar é um gesto nobre, né? Márcio, eu, por misericórdia de Deus, eu tive o privilégio de trabalhar alguns anos com os adolescentes da nossa sede ali no Belém. E também com a mocidade da sede do Belém, com os jovens. E, vez por outra, nós tínhamos algum caso, assim, de alguns jovens que acabavam tropeçando, acabavam tendo algum deslize, alguma coisa, que é natural da vida do ser humano, a queda. E eu sempre achei muito lindo a forma como meu pastor, então, como eu era um cooperador, ainda sou o cooperador auxiliar do meu pastor, então, naquele tempo, eu chegava ao pastor José Wellington e passava para ele a situação que estava acontecendo. E foi um tempo de grande aprendizado para o meu ministério poder ouvir a forma como o meu pastor trata as pessoas. E eu glorifico muito a Deus de ter um pastor que é gente, que é humano, sabe? Então, um pastor que não se omite diante do pecado. Uma das mensagens que o pastor José Wellington sempre pregou, sempre ensinou, sempre o ouvi na nossa sede do Belém dizer, é que Deus abomina o pecado, mas ama o pecador. Então nós glorificamos a Deus por isso, por esse tempo de aprendizado, por esse ensino recebido pelo nosso pastor. Eu tenho certeza que este momento de perguntas, de orientação do nosso pastor, esse quadro da palavra pastoral, trará grandes benefícios à vida de muitos irmãos, porque realmente é o pastor do Brasil, Márcio. Sem dúvida alguma, um pastor de grande amor, de grande zelo pela palavra de Deus. Semana que vem, de volta aqui trazendo mais uma palavra pastoral. Eu agradeço aqui a todos que participam pelo nosso WhatsApp. Mande aí o seu recado, 011-95942-4907. Deixa eu mandar aqui abraços especiais para os nossos amigos. Tem aqui um grande amigo do senhor, pastor Davi, olha, o pastor Edrei, lá de Santo André, do Ministério Vila Curuçá. Ele é do... congrega com o presidente, né, o pastor Nivaldo Rodrigues. Manda um grande abraço para o pastor Davi. Deseja que Deus abençoe imensamente o programa e diz que Santo André está ligadão. Palavras dele aqui. Aleluia! É uma grande igreja, Santo André, do pastor Nivaldo Rodrigues. Um grande amigo do Ministério do Belém. É um ministério independente, porém, fraternalmente ligado ao nosso Ministério do Belém, à Confradesp, à CGADB. E nós louvamos a Deus pela vida do pastor Nivaldo. Um bonito trabalho. E os jovens ali, praticamente quase todos os anos, ali nós temos a alegria de estar ali cooperando no Congresso dos Jovens ali de Santo André. E nós mandamos um abraço todo especial também ao outro pastor Nivaldo. Tem um co-pastor lá, que é um grande primo, amigo, pastor Nivaldo Lopes, a quem nós mandamos um abraço também todo especial. Olha, aqui ainda o recado do Fabiano, ele coopera no setor 23, manda um abraço para o pastor Davi e toda a equipe do programa. Deus abençoe você, meu irmão, obrigado aqui pela sua mensagem tão carinhosa. Mais um recado chegando, até me comoveu aqui a foto que a irmã mandou, a foto de toda a família dela. E ela pede oração pela família, ela ouve lá de Votorantim, eu não vou citar o nome dela, me parece que ela passa uma situação de opressão em casa, um familiar que não quer que ela vá à igreja. Mas, minha irmã, final do fone 29, estamos orando por você, por sua linda família. Deus abençoe imensamente. Votorantim, que é ali no interior de São Paulo. Bom dia, pastores. Eu sou aí de Jane Matos. Estou ouvindo o programa esta semana. Estou adorando. Glória a Deus. Moro no Jardim 1º de Maio, em Osasco. O irmão Luiz Caminhoneiro está ligado aqui, já participou pelo telefone, falou aqui com o nosso irmão Semer, mandou um abração para a Maria, a esposa, seus filhos, Tiago, Talita, Luiz, Henrique, Kaique e o cunhado Danilo. Oxe. Ô Glória no final ainda. Oxe e ô Glória. Rapaz. Ô Glória! Não acaba mais não? Não acaba. Ah. Tiago, Talita, Luiz, Henrique, Kaique, o cunhado Danilo e o Glória no final, pronto. Muito bom. Aleluia, que família bonita, rapaz, esse ganhou do pastor João, hein? Esse ganhou, 6-0 para Jesus. Ó, o irmão Elenilson ligado, mandando abração para todos do setor 45. Obrigado, querido, Deus abençoe sua vida. Ó, tem mais um recado, quero mandar um beijo para os meus pais que ouvem o programa todo dia. Já tentaram ligar, mas não conseguiram. pastor João Nascimento e a irmã Antonieta. Deus abençoe aí você, minha querida. Não mandou seu nome, mas seus papais aqui foram citados. Obrigado aqui pela sua participação. Tem aqui um irmão... Ah, essa aí deve ser a irmã Priscila, viu? É? Deve ser. Antônio e... É João Nascimento? Não, peraí. João, eu falei... Falei o João ou falei Antonieta? É, falou João. Irmã Antonieta? Antonieta. Ah, irmã Priscila. Irmão João Nascimento. Irmã Priscila. Ah, ela congrega no Belém. Ah, então, irmã Priscila. Ah, Deus abençoe a irmã Priscila. Tem lindas filhas, gêmeas, tem duas meninas. Porção dobrada. É, porção dobrada. Deus abençoe esta família querida, que Deus possa continuar abençoando, aproveitando aí todos os nossos irmãos. Márcio, de domingo, rapaz, domingo à noite, os irmãos vêm nos abraçar e eu tenho recebido muitas palavras de incentivo dos nossos irmãos, membros da nossa sede do Belém. Do Belenzinho. Muito obrigado aos nossos irmãos pela audiência, pelo carinho. Um abraço grande a todas as nossas irmãs que estão ligadas nesse programa ali da nossa sede do Belém. Muito obrigado pelo apoio e pelo carinho de todos. Amém. Eu gosto muito da Igreja do Belém porque é uma igreja muito amorosa, nossa sede. Uma igreja muito amorosa. Tem pessoas ali que congregam há 20, 30 anos ou mais até. Pessoas que têm suas famílias, seus filhos, seus netos que cresceram ali, aceitaram a Cristo, servem a Deus ali várias gerações. E admiro muito. Que Deus abençoe imensamente a nossa sede do Belenzinho. Hoje é sexta? Peraí, quando é que é o próximo culto, pastor? É amanhã, né? Amanhã, culto da mocidade. Não se esqueça, esteja lá, Conselheiro Cotegipe 273. Vou ler mais um recado antes de irmos aqui para daqui a pouquinho para o momento de meditação da Palavra de Deus. A irmã Vanilda, do bairro do Caju. Caju é coisa boa. Lá no Ceará tem muito caju, viu? Caju, mas a terra do caju é Natal, rapaz. Também, sabia? Também. Lá também. Em Caju, lá, oh meu Deus, lá em Natal tem o maior cajueiro do mundo. É mesmo? É verdade. Uma vez eu passei uma semana lá e lá, rapaz, tem um cajueiro lá que é o maior cajueiro do mundo. Aí, o que acontecia? A gente fazia um passeio. E o rapaz que anunciava lá o cajueiro, ele falava isso. É o maior cajueiro do mundo. E pior que é o maior cajueiro do mundo mesmo. É muito bonito. Uma vez, eu também sou filho de cearenses, nordestinos, né? Uma vez meu pai foi ao Nordeste e trouxe ali um saco enorme, pastor Davi, de castanha. A telefone. É, eu tô ligado. Já vamos atender já. Trouxe um saco de castanha, pastor. Saco de castanha. Meu pai era... a palavra viciada é ruim. Meu pai ele gostava muito de caju. De caju e de... castanha. Então ele trouxe um saco enorme assim e a gente buscou de ônibus, de busão, né? E quem gosta muito de caju é de Cajueiro do Norte. Cajueiro do Norte, isso. Muito bem. E eu gosto da cajuína lá do Ceará, aquela bebida, né? E aí, pastor, rasgou... É suco, cajuína é suco. Cajuína. Aí rasgou o saco de castanha dentro do ônibus, pastor. Foi castanha pra todo lado. O povo glorificava ali, tomando posse das castanhas e a gente chorava. E queria levar para casa e não conseguia conter mais. É o maior cajueiro do mundo. Vamos atender o ouvinte? Sim, atenda. Vamos lá, programa da Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Bom dia. Bom dia. Paz do Senhor. Quem fala? A irmã Miraldina. Ô, minha irmã. Como é que a senhora está? Tudo bem, graças a Deus. Então, já falamos com a senhora essa semana, né, minha querida? Graças a Deus. Tudo bem. Melhor agora quando eu consigo falar com os irmãos. Amém. Viu? Nós também ficamos muito felizes com a senhora participando aqui. Pois não, diga. O irmão tá falando aí do caju. O caju faz parte de baiano também, né? É mesmo? Ó, o pastor Davi já tá sentindo a presença do caju aqui, irmã. É, eu também aqui já tô sentindo, viu? Eu também tô sentindo que eu sou baiana, gosto muito de caju. Oh, só que meu Deus. Tem que comer isso aí, né? É coisa boa, né, irmã? É coisa boa verdade. E irmão, em São Paulo não tem muito. Mas diga, pois não. Eu liguei agora, né, pra falar que esse programa aí tá o verdadeiro Pentecoste no nosso lar, né? Amém. Ontem a gente ali na consagração... Aonde é? A consagração ali aonde? Me conta. É Jardim Padroeira 1. Ah, a senhora é aquela da Padroeira, tá certo. Padroeira 1. É, aqui com o pastor Wilson Farácio. O Wilson Fará. E que bairro que é, irmã? Tem gente que não sabe, quer saber. Aí nós estávamos ontem ali, no momento que eu senti assim de orar pela rádio, pelos irmãos. Irmã, mas eu senti uma alegria tão gostosa naquele trabalho. Ô, Glória, graças a Deus, irmã. Eu falei que é de Deus esse trabalho no ar, irmão. Porque, olha, comove até nós que já somos servos de Deus já há muito tempo. A gente sente a maior alegria, viu? Amém, minha querida. E ali no trabalho ali, eu peço oração pelos irmãos aí. Por favor, e para todos os ouvintes que estão ouvindo, aqueles que não são evangélicos, que eu creio que Deus está tocando no coração de muitos crentes e de aqueles que estão, assim, meio leviando, eu creio que Deus vai agora dar um reforço espiritual através desse programa. Amém, uma bezetacinha de alegria, querido, né, irmã? Só conhece essa? Conhece essa, pastor Davi? Eu continuo orando pelos irmãos. Amém. E outra coisa, quando o irmão fizer assim um aviso no ar, eu tenho meu irmão Alcebiades de Sorocaba. Alcebiades. É, ele mora em Sorocaba. É, irmão, ele rege, eu não sei se ele tá regendo ainda a orquestra lá em Sorocaba, né? Tá. Aí o irmão manda um alô para eles, a Olívia. Uhum. Tá bom? Tá bom, querida. Olha, obrigado pela sua participação, pelo seu carinho. Obrigada, meu querido. Que Deus um bom fim de semana pros irmãos. Deus abençoe a sua vida e seu ministério, minha irmã. Fica na paz. Amém. Amém. Mamiraldina. Irmã Miraldina, benção. Obrigado, meu querido. Não, só não está entendendo. Eu tô pedindo a benção. Pode falar, irmã, que eu não tava. Tá ruim o telefone. Eu tô pedindo. Tá meio ruim. Eu tô pedindo a benção, minha amiga. Você tá pedindo a benção? Isso, benção, mãezinha. Que Deus te abençoe, aleluia, meu querido. Que Deus te abençoe de você. Que é a coisa mais linda, irmão. Amém, amém. Deus te abençoe, mamãezinha querida. Deus te abençoe. Um beijo, irmão, no coração. Orando. Amém. Orando por mim, pelo meu esposo, José dos Santos. Amém. É. Nós servimos a Deus aqui no Padroeira, né? Uhum. E é uma benção aqui. Sempre que a gente tá de 15 em 15 dias, nós estamos na sede, né? O conjunto. E é benção mesmo que, olha, só a gente que serve ao Senhor que entende. É, que explica essa coisa gostosa aí. Tenha um ótimo fim de semana, tá bom, minha irmã? Obrigada, meu querido. Deus abençoe. Amém, paz do Senhor. Agora 9:30, pastor Davi. Mais um recado aqui de uma irmã muito querida, a irmã Vanilda. Da onde? Do bairro do Caju. Ah, já falamos. Ela falou assim, que pena que eu moro no bairro do Caju, mas aqui não tem Caju, pastor Davi. Ora por mim. Tá perguntando aqui outras coisas também. Tá muito feliz porque Deus tem abençoado a vida dela. Bem, 9:31, daqui a pouquinho, já, nós estaremos chegando ao final do programa, mas ainda tem tempo de Deus falar um pouco mais com você. Você crê nisso? Eu creio que Deus tem algo ainda maior a falar conosco nesta manhã. Então abra o seu coração, fique atento, fique ligado, não se desconecte da presença de Deus, glorifique a Deus nessa sexta-feira e ouça a palavra do Senhor para abençoar a sua vida. Momento de palavra e unção. Aleluia! Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor para sempre. E se você puder, dê um amém comigo. Glória a Deus! Como é bom poder estar encerrando mais uma semana na presença do Senhor, uma semana de vitórias, uma semana onde nós vimos a glória de Deus se manifestar sobre a nossa vida. Vimos pessoas voltarem para Jesus, vimos pessoas se reconciliarem com o Senhor Jesus no ar, vimos famílias sendo restauradas, testemunhos de bênção, de vitória, e eu sei que encerramos esta semana hoje com o direcionamento de Deus sobre a nossa vida, com a graça do Senhor sobre nós. Eu quero, em rápidas palavras, falar com os irmãos nesta manhã sobre os três rogos de Moisés. Uma mensagem que Deus colocou no meu coração, com certeza não terei tempo suficiente para desenvolver toda esta palavra, mas somente indo diretamente ao cerne desta mensagem que Deus colocou no meu coração, registrado está no livro do Êxodo, capítulo de número 33, Êxodo 33, e o versículo de número 18 diz assim: então ele disse, rogo-te que me mostres a tua glória. No versículo 13, Moisés diz assim: agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que que me faça saber, neste momento, o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos e considera que esta nação é teu povo. E no versículo 18, então ele disse, rogo-te que me mostres a tua glória. Eu gostaria de falar, nesta manhã, sobre os três rogos de Moisés. A primeira vez que Moisés rogou algo ao Senhor foi quando ele já estava há 40 dias e 40 noites no Monte Sinai e ele estava com o Senhor recebendo a obra-prima das mãos de Deus, que eram as tábuas da lei. Moisés estava recebendo as tábuas dos 10 mandamentos, tábuas de pedras lavradas por Deus e escritas pelo dedo de Deus. Enquanto Moisés estava naquele monte, diz o texto que o Senhor fala com ele e diz, Moisés, é tempo de descer, porque Arão, que está com o povo sob a sua responsabilidade, deixou o povo se desvirtuar. E eles fizeram ali com os pingentes de ouro e todos os pingentes que tinham e todas as peças de ouro, fizeram ali um bezerro de ouro e adoravam a outros deuses e faziam festa. E Moisés desce e ele então, com fúria no seu coração, ele acaba quebrando as tábuas de pedra, as tábuas que o Senhor Deus havia lavrado e havia escrito os 10 mandamentos. Aquele momento foi um momento muito triste para a nação de Israel. E um momento de tamanha depressão e tristeza para o próprio Moisés. A decepção de ter confiado a Arão a incumbência de cuidar do povo. E este não o faz dessa forma. E então Moisés entra num processo de purificação, de santificação. E diz o texto que ele andava todos os dias na presença do Senhor. Andava todos os dias buscando ao Senhor na tenda da congregação. E diz o texto que então ele faz o primeiro rogo, o primeiro rogo ao Senhor Deus. E ele diz, rogo-te que me faça saber o momento, neste momento, o teu caminho. O Senhor lhe pede a presença e diz para ele que se o Senhor não fosse com ele, que o Senhor não o fizesse com ele e o povo sair, subir daquele lugar onde estava. E ele roga ao Senhor que o Senhor lhe mostre o caminho. O segundo rogo de Moisés é quando Moisés sobe à presença do Senhor e Deus estava lhe trazendo a presença dele novamente para que Moisés agora tivesse as segundas tábuas da lei, as segundas tábuas dos 10 mandamentos, porque as primeiras foram quebradas, foram lavradas por Deus, escritas por Deus, mas as segundas, e foram quebradas por Moisés, Moisés destruiu aquelas tábuas, mas as segundas, Deus mandou Moisés lavrar a pedra. Já imaginou isso? A pedra, a tábua de pedra, que a primeira havia sido lavrada pelo próprio Deus, a segunda foi Moisés que teve que entalhar aquelas pedras e teve que das pedras fazer uma tábua de pedra. Na tábua de pedra, o dedo de Deus escreve novamente os 10 mandamentos e Moisés estava agora na presença do Senhor. E quando ele estava na presença do Senhor agora pela segunda vez, o Senhor estava junto com ele, estava tão gostoso que ele diz, rogo-te que me mostres a tua glória. E o Senhor diz, Moisés, homem nenhum viu a minha glória para que viva, mas eu vou passar pela fenda da rocha e eu passarei pelas costas e tu verás a minha glória. O segundo pedido do rogo de Moisés foi atendido. Mas quando nós olhamos a palavra do Senhor lá em Deuteronômio capítulo 30, lá no finalzinho, diz o texto que eles estavam encerrando a trajetória do Êxodo. Eles estavam chegando à Terra Prometida. Faltava muito pouco para que eles tomassem posse de Canaã. Faltava muito pouco para que Moisés, então, entrasse na Terra Prometida. Mas por um deslize. Nós ouvimos hoje pela manhã o nosso pastor, presidente, pastor José Wellington, nos falar sobre deslizes, sobre quedas. E eu quero chamar a sua atenção neste momento a que você pare um pouquinho e que você medite comigo nesta palavra. Moisés rogou a primeira vez pelos caminhos do Senhor e ele foi atendido. Ao invés do Senhor mandar o anjo da sua presença com eles, porque o Senhor ficou tão triste, o Senhor ficou tão decepcionado com aquele povo, que o Senhor Deus disse a Moisés: Moisés, eu não vou mais andar no meio deste povo. O anjo da minha face, o meu anjo, ele vai diante de vocês, mas eu não quero mais ir. E Moisés disse: Senhor, tem misericórdia, este é o teu povo. Eu rogo que tu nos mostres o teu caminho. E por muita insistência e submissão de Moisés, o Senhor atende. A segunda vez, Moisés pede que o Senhor lhe mostre a sua glória. Mas na terceira vez, Moisés fica tão amargurado com aquele povo, tão desequilibrado emocionalmente, no seu espírito, no seu nervoso, nos seus nervos, no seu psicológico, que ao invés, em um dado momento, dele falar à rocha para que a água saísse, jorrasse da rocha para saciar a sede daquele povo no meio do deserto, Moisés então, ao invés de falar, ele pega o seu cajado e por duas vezes ele bate na rocha. Diz o apóstolo Paulo, lá na frente, no Novo Testamento, que esta rocha era Cristo. Era a rocha que seguia o povo durante toda a travessia do deserto. Olha, meu querido irmão, que atitude impensada, precipitada, e que queda terrível. Esta queda foi tão terrível que Moisés roga pela terceira vez, que o Senhor diz a ele: Moisés, porque você se desequilibrou desta forma, eu vou te levar ao monte e você verá a terra prometida, mas você não entrará nela, você não herdará esta terra, porque eu mesmo, Senhor, estarei te recolhendo desta terra. E Moisés roga pela terceira vez e diz: Senhor, rogo-te que me mostres e que me deixes entrar na terra. E o Senhor vira-se para ele e diz: Moisés, não me fale mais sobre este negócio. Está decidido, está acabado. O que eu quero trazer ao seu coração nesta manhã é muito sério. Naquele momento, Moisés e toda a nação de Israel viviam a dispensação da lei, viviam a dispensação da justiça de Deus. Não havia um sangue, não havia alguém que pudesse interceder pelo povo. Quando eles queriam o perdão dos seus pecados, eles tinham que matar um cordeiro, eles tinham que matar uma ovelhinha de um ano, sem mancha, sem mácula, sem ruga, e tinham que sacrificar no altar e comer a gordura. Outro dia estávamos falando disso quando falamos sobre a Páscoa, mas o povo tinha que cumprir todo um ritual para que pudesse, uma vez no ano, alcançar o perdão dos seus pecados. Aleluia! O terceiro rogo, ou a terceira vez que Moisés rogou ao Senhor, ele não pôde ser atendido, porque a justiça de Deus estava sendo colocada em prática. E naquele momento, Moisés, ele sobe ao monte. Agora, preste bem atenção. Sabe o que é você subir a um monte sabendo que vai morrer? Sabe o que é você caminhar já sabendo do dia e da hora marcada para a sua morte? Não é fácil. Não é brincadeira isso. Naquele momento, o Senhor disse: Moisés, sobe. Sobe ao monte, porque você verá a terra. E após contemplar a terra prometida, eu te recolherei e eu mesmo sepultarei a tua carne e o teu corpo. De maneira que nunca ninguém, homem nenhum, encontrou o corpo de Moisés, porque Moisés foi sepultado no Monte Nebo pelo próprio Deus. Que coisa triste, que trajetória triste, que encerramento que não era, com certeza, o esperado por Moisés. Mas a justiça de Deus estava sendo colocada em prática por causa de um deslize muito sério de Moisés. Talvez nesta manhã você também tenha tido um deslize. Talvez nesta manhã você também tenha entrado por um caminho de pecados, de muitas quedas, de muitas debilidades, fraquezas. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Esse tempo que eu e você vivemos, aleluia, é a dispensação da graça e da misericórdia de Deus. O terceiro rogo, ou a terceira vez que Moisés rogou ao Senhor, ele não foi atendido e ele não poderia ser atendido mesmo, porque não tinha um intercessor. Mas nesta manhã, eu e você temos um intercessor. Nós temos alguém que intervém diante da justiça de Deus, que continua sendo justo, continua sendo fiel e continua sendo verdadeiro. Mas agora, quando Deus vai imperar na minha vida e na sua vida a sua justiça, ele olha o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. E quando ele vê o sangue do seu filho derramado na cruz do Calvário por toda a humanidade, então chega, aleluia, a graça e a misericórdia de Deus sobre a sua vida. Porque como Deus justo, que pune e que abomina o pecado e que tem que tomar uma atitude, ele olha agora para o sacrifício do único Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que nesta manhã me dá a possibilidade, te dá a possibilidade de rogar ao Senhor. Você pode rogar ao Senhor agora. Aleluia, aleluia. Você pode levantar a sua voz e gritar e rogar a misericórdia de Deus. Apesar de todas as tuas quedas, de todas as tuas falhas, porque Ele, o Senhor, é poderoso, fiel e justo para te perdoar de todos os teus pecados. Rogue ao Senhor nesta manhã. Aleluia. Ah, esta graça inunda a minha, a sua vida. Esta graça te enche de vigor espiritual nesta manhã, porque o sangue de Jesus, o seu Filho, te purifica de todos os teus pecados. Rogue ao Senhor, rogue com fé, rogue ao Senhor, aleluia, porque a bênção do Senhor está sobre a minha e a sua vida. Os deslizes podem ter sido grandes, mas a misericórdia de Deus está aberta para você nesta manhã. Porque o sangue de Jesus, o único Cordeiro de Deus, foi vertido na cruz do Calvário para trazer a mim e a você uma nova possibilidade de vitória. De forma, meu amigo, minha amiga, de forma, meu jovem, meu senhor, minha senhora, todos os ouvintes, Deus tem uma nova história preparada para a tua vida nesta noite. Oh meu Deus, nesta manhã o Senhor te enche. Nesta manhã, as portas da reconciliação se abrem para a tua vida. Pode rogar, porque o Senhor te dá a graça e a vitória na manhã deste dia. Sexta-feira de bênção. Estamos encerrando uma semana de programação. Oh, aleluia! Uma semana de vitória. Uma semana que o Senhor... Aleluia! Oh, você pode adorar a Deus. Enquanto você está ouvindo este hino com o nosso querido irmão Reginaldo Domingos, você pode adorar o Senhor e você pode rogar o Senhor. E quando você rogar, saiba, o Senhor está ouvindo a sua voz. O Senhor está chegando com perdão e com milagre para a tua vida nesta manhã. Programa Assembleia de Deus, Ministério do Belém, levando uma palavra de Deus ao teu coração. Dá, Senhor, meu coração. grande. Deus, manda tua bênção, eu preciso. Manda sem demora, eu necessito. Marquei esse encontro hoje contigo. Fizeste com Jacó, faz comigo. Olha, Senhor, eu estou insistindo. Muitos estão pensando que eu estou desistindo. Fizeste uma promessa para mim. Tu sabes, Senhor, que eu acredito. Eu acredito. Eu acredito. Você acredita? Aleluia. Por favor, acredite. Volte a acreditar. Volte a crer que Deus pode resolver este problema. Que Deus pode e é poderoso para restaurar o teu casamento. Deus pode e Ele é poderoso para restaurar a tua vida. Restaurar a unção dEle na tua vida. Deus é poderoso para restaurar o teu ministério. Quem sabe você que pregava a palavra de Deus, você que tinha algum cargo de liderança, ou, aleluia, você nesta manhã pode ser restaurado pelo Senhor. Rogue ao Senhor, rogue ao Senhor, porque a graça, a misericórdia do Senhor se manifesta sobre a tua vida. Que bênção, aleluia, que maravilha, Márcio, é saber da forma como o Senhor cuida de nós. Da forma como o Senhor falou conosco ontem, todos os dias e hoje mais uma vez. Pessoas, na primeira hora, a palavra do dia, falando de pessoas que não estão entendendo a voz de Deus. E pegando aqui um gancho da palavra do nosso pastor presidente hoje, pessoas que caíram, que tiveram deslizes. Oh, você pode... Moisés teve um deslize tão infeliz, tão impensado. Na verdade, Moisés estava tão... Imagina, 40 anos caminhando com aquele povo no deserto. Todo dia o povo tinha uma reclamação nova, Márcio. Todo dia o povo tinha uma murmuração nova. Eu não sei se eu não faria a mesma coisa. Eu acho que Moisés até demorou muito para ficar nervoso daquele jeito, porque por muito menos a gente fica tão irritado, às vezes, com algumas situações. E Moisés demora 40 anos e ele... tem aquele deslize. E o problema, Márcio, é que quando nós temos o deslize, na hora que, justamente na hora que não podemos ter, a bênção estava justamente às portas. Faltava muito pouco para Moisés entrar na Terra Prometida. E por causa daquele deslize, ele não entrou. Tem tudo na mão, né, pastor? E uma vírgula muda a sentença da história. Muda tudo. Eu ouvi hoje de manhã uma frase, eu vi, recebi essa frase, na verdade, eu acho que vem ao encontro de tudo isso que o senhor tem falado aqui. Muita gente hoje está prestes a cair, está prestes a tropeçar, está prestes, sabe, está naquele, no último fio ali, falta pouco para romper. E se for para cair, meu irmão, que você caia, mas de joelhos na presença de Deus. Amém. E você peça força para que Ele te sustente. Se for para você se dobrar diante de uma situação, que seja diante do Senhor, para pedir a Ele que te segure, te dê direção, te dê um pouquinho mais de paciência. A própria palavra de Deus fala muito sobre paciência. Segura aí, meu irmão. Tenho certeza de que mais um pouquinho você vai entrar nessa terra prometida e você vai receber as promessas de Deus na sua vida. Muita gente, pastor Davi, compartilhando aqui durante a mensagem, falando, Deus está falando comigo, Deus está me dando um direcionamento, Deus está me dando certeza das decisões que eu devo tomar. Glória a Deus. Acredite, a palavra de Deus não volta vazia. E ela veio para abençoar a sua manhã mais uma vez. Aleluia. Rapaz, voou o tempo. Meu Deus, será que a gente fala muito? Acho que não, pastor. Acho que não. Não falamos, não. É porque o tempo é pouco mesmo. Voou o tempo, Jesus. Misericórdia. Que Deus te abençoe. Estamos encerrando aí, Márcio. Mais uma semana, dá aí o seu alô, os brabacinhos aí, rapidinho. Vamos lá. Ô, Semer, vem aqui, Semer, falar um alô todo especial pra esse povo aqui, você pode, não? Ih, tá ali no telefone. Tá concentrado. Eu falo por ele, não tem problema. Fala. Amém. Aí. Eu louvo a Deus pela sua vida, pastor Davi. Obrigado pela paciência e pelo apoio dessa semana. Louvo a Deus pela vida dos nossos companheiros que voltam na segunda, se Deus quiser. Abraço a todos que participaram aqui pelo nosso Facebook, pelo nosso WhatsApp. Abraço aqui pro nosso irmão lá de Itapiraí, no interior de São Paulo. Ele está feliz com o programa, manda um abraço para o pastor Jorge Vieira Martins, todos da sua igreja. O irmão Noel mandou um recado dizendo que domingo a banda toca no Belém, tá certo, pastor Davi? Tá certo, meu amigo Noelzinho, que Deus te abençoe. Um abraço grande à irmã Eva, sua esposa, a todos os nossos irmãos da banda. Aleluia, segunda estaremos de volta, abençoados, prosperados e em vitória. Com os pastores habilidosos e cearenses de volta, se Deus quiser. Todo mundo juntinho aqui no estúdio da Dória. Bom fim de semana pra você. Receba um final de semana de paz, de bênção e de alegria. Muito bom dia, na paz do Senhor Jesus. E como diz meu amigo pastor João, fui. Acabou. Termina aqui o programa da Assembleia de Deus Ministério do Belém. Rua Conselheiro Cotegipe, 273, Belenzinho, São Paulo, capital. Direção geral, pastor José Wellington Bezerra da Costa, presidente da Convenção Geral da Assembleia de Deus no Brasil. Assembleia de Deus, Ministério do Belém.